está próximo o dia do Senhor. Vem chegando o dia do Senhor. A igreja desperta, desperta do sono, pau virgem prudente, suprida de azeite. Desperta, desperta. Indo às nações, libertação, santidade.